Obrigado, tá? Chama para ingresso no 17, Mike Eco Delta. Fantástico. 4 a bordo, 2 horas e 50 alternas, toma dentro. Muito bem. 2,6, até daqui a pouco. Até. 4208, agora está um pouquinho à esquerda, tá? Eu não entendi. 4208, um pouquinho à esquerda. Sem problemas, vamos descendo para 2000. Agora até 2000. Trip 5316, livre. Aproximação ILS. Salvador 86200, bom dia, VLS 2200. Bom dia, 6200, reporte passando externo na. Reporte passando externo, baixar a tela. Positivo, chame no através do farol da barra. Farol da barra, bravo. Dan 3890, chame Recife 12545. Recife 12545, Dan 3890. Bom dia, obrigado. Boa. Eco Delta, mantenha. Alinha e mantenha, ok? Corrigindo, alinha e mantenha 17. Bom voo, até já. Checando 30, livre pouso na 10, o vento 080 graus com 9 nós e o altímetro 1017. Gente, bateu pra voa, tá livre pouso na onda 5316, estabilizou? Trip 5316, Salvador. Complete a redução para aproximação, cheque o trem, torre 1186. Bom dia, aguarde pista livre para pouso número 2. Solo Salvador, muito bom dia. Asa cargo 6566. Informação quilo para autorização Recife 390. Cargo 6566, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Recife, nível de voo 390, via Peru 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, transponder 5114. Autorizado Recife 390, decola da 10 com curva esquerda na Puca Aracaju. Controle 119.80, transponder 5114, APSA 6566. APSA cargo 6566, cotizamento correto, informe gate que se encontra. Confirme. Informa a posição que se encontra. Pátio 3, aqui em frente ao terminal logístico de carga. Sim, estamos pronto para acionamento. Chamaremos nessa câmera. CP53-16. É, checando o trem, livre pouso na 10, o vento 090 graus com 12 nós. Baixou, acabou, tem livre pouso. 3 no meio. Positivo, vamos completar a redução por aproximação, checar o trem e aguardar a transferência. Rio 5963, está pronto para decolagem? Ok, após o trip na curtinha ali, mantém preparo para decolagem, estão logo autorizados. Rio 5973. Mike Eco Delta, atento à esteira do Embraer, está livre de decolagem da 17, o vento 090 graus com uma dúzia de nós. Salvador, muito bom dia, do 4208 a 13. Bom dia, 4208, complete a aproximação, aguarda autorização para o pouso. Tem uma aeronave da Rio alinhando agora, prestes a iniciar a rolagem. 4208. O trip 5316, seu solo foi aos 45, livrando a direita agora, chame o solo na 1219 e tenha um bom dia. Autorizado de ingressar na Alfa, Juliette, remota 1 no 2. Eco Delta, torre. Ok, autorizado a decolagem imediata, o vento 090 com 9 nós. Rio 5973, livre decolagem da 10, o vento 090 graus 99. O azul 4208, informa o Kenegal no 017 e um helicóptero decolando da 17 com Proa Sul, já cruzou o eixo de sua aproximação, vai para a linha do litoral sul, ok? Deixa aguardar a polícia de pouso, está baixado para lá. Mike Eco Delta, decolou os 47, mantém a proa até a linha do litoral, chame o controle em 19-8, bom voo até o regresso. Mantendo a proa até a linha do litoral, chame 19-8, tomará o controle. Tá? Prossiga até o Acatango. Até o Acatango, autorizado Garanhuns, lima de voo 270, via Alpesulu 10, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119 decimal 8, transponda-se com 110. Salvador, muito bom dia, Rio 5973, decolado, perfil da PUCA. Rio 5973, este é o controle, Salvador. Está em contato radar, meu cordial. Pode decolar de curva esquerda, saída PUCA, atenção, da Hotel Escatão, condicionamento correto, um pronto para acionamento. Salvador, ato a cargo 6566, parte 3, pronto para o estreque acionamento. Da cargo 6566, livre sonar, chame pronto para táxi. Autorizado, vou tiver questionamento, chamando para táxi, 6566. Prossiga a tarde, Papai Charlie. Charlie, autorizado Congonhas, nível de voo 360, via pistão no zero, curva direita, saída da El, letra, bridge, interceptamos o 16, controle 118, decimal 119, decimal 8, transponda 5113. Deixamos o solo em 121.9, tenha um bom dia. Ciente, informe em parte que se encontra. Gente, saída continuará após a decolagem, curva direita. Rio 5973. Na sua escuta. Direto Romeu Fox 018. Seria possível voarmos Olinda? Salvador, azul 4208, Alfa já. Azul 4208, autorizado Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte, qual é a posição? 4208? Parte 1, no posição 03, azul 4208. Posição 03, parte 4208. Rio 5973, solicitação negada. Gente, 5973, muito obrigado. Positivo. Siga Lima Kilo Bravo. Autorizado 2223, transfere na BOMF. Via BOMF, 1017, 2000 pés autorizado. Câmbio. Afirmativo, na via, chegada BOMF. 663, estabilizado. Ciente, cheque o trem em redução, torre 1186, TAM 3663. 1863, 663, obrigado. Charlie Papa Charlie, bom dia. Está autorizado acionamento, o Kenegão no 017, chame para o táxi. Obrigado, voa Romeu, Fox 018. Positivo, livre. Obrigado. Ano 6225, velocidade 220 likes. 220, 225. Oi, Salvador, bom dia. O TAM 3663 passa sim, Brasil só. Bom dia, TAM 3663 avistado, autorizado pouso na 10. Vento sopra de 090 graus, com uma dezena de nós e o altímetro no 017. Ele pôs na 10, tá 3663. 5072. Lima Kilo Bravo, condicionamento correto para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Mike Fox, pronto para a cópia? Cima Mike Fox, autorizado, Salvador, Salvador, 500 pés, pista 17, curva direita, litoral sul. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 0164. Mike Fox, cruzamento correto, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. 2 horas e 40, alternando Natal. Chame 566, confirme pessoas a bordo. 3. Aves a cargo 6566, autorizado táxi via Índia, ponto de espera do pistão 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 017. Ok, em frente via Índia, ponto de espera 10, torre 118 meia dúzia, 1017 na dúzia, Aves 6566. São Salvador, bom dia, 3179, autorização Guarulhos, bom dia. 2545, obrigado. Papá, mas tirando o voo pairado, no aeroporto. Positivo, livre. Voo 1922, está autorizada a aproximação em LE. E avistado, então saindo do pátio 5, está livre, ingresso, chameneado e pronto na 17. Eu disse controle 19-8 e aciono 5-1-1-7, altan 3-1-7-9. Altan 3-1-7-9, após a decolagem, curva direita, chama para acionamento de táxi. Decolado 1-0 com curva direita, chamará 3-1-7-9. Salvador, bom dia, altan 3-6-6-3, livrou. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02. Alô, Papa Romeu, hotel Oscar Tango, PAC 3, pronto para a decolagem, pista 1-0, APSA 6566. Charlie Papa Charlie, livre decolagem da 17, o vento 090 graus com 9 nós. Para positivo, Mike Juliette Romeu, aguarde transferência de comunicações. Aguardando para transferência de comunicações, Mike Juliette Romeu. O Charlie, Papa Charlie, decolou de Salvador aos 59, controle 198, bom voo, bom dia. 198, bom dia, Charlie, Papa Charlie. O ABSA 6566, decolou também aos 59, controle 198, bom dia. 198, bom dia. Charlie, Papa Charlie, esse é o controle, contato radar. Charlie, Papa Charlie. Controle Salvador, bom dia, ABSA cargo 6566, vai cruzar 3 mil pés, na Pucaracaju. ABSA 6566, controle, contato radar. Contato radar, o ABSA 6566, possibilidade de voarmos direto na Cajura pra gente? Anotei a solicitação, aguarde. Aguardando, graças. Voo 922, estabilizou no localizador? 22, Salvador? Não. Entendido que está estabilizado, cheque o trem, torre 1186, voo 922. Oceano 6225, reduza para aproximação, livre LS. Reduzindo aproximação, livre LS 6225. Ok, tá muito baixa a transmissão, reporte passando externo, baixa travada, voo 922. Encontrar passando externo, 922. ABSA cargo 6566, está autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, está presente, grato, ABSA cargo 6566, excelente. Civil táxi ou para ingresso na 17? 5217, acione a identificação, voe Bonf para chegada Bonf e ajuste B17. Positivo, está em contato radar. Aqui Juliette Romeu, torre agora, frequência 1186. Boa. Tá, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 1,00 graus, uma dúzia de nós. Mas você já vou fazer autorizado no 0,9. Torre, bom dia, papapá, mais Juliette Romeu, tá no coral de Itapuã, regresso, jogada bata. O Lima Mike Fox vai alinhar e manter a 1-0, a 1-7, perdão. Opa, pá, pá, pá, Mike já chamou, agora mantendo espera no coral de Itapuã para regresso a Cadabata. O Mike, Juliette e Romeu mantém a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para a pouso. Vai aguardar o coral de Itapuã, Romeu. Eu vou checar o trem, chama a torre, 1-1-8, bem. 128 meses, obrigado. O vento é de 1,00 graus com uma dúzia de nós. Afirmativo. Ok, então aproxime para pouso pairado sobre a 35 e o vento 1,00 graus com uma dúzia de nós. Quem negar 1,0 no 7, reporte no solo da cabeceira 35 para o táxi. Ouro 922, informa o Robson 44, aproximação para a cabeceira 35, à sua direita, vai fazer um pouso pairado sobre a cabeceira, aguardando sua passagem para o táxi. Entre 922. Oi, Salvador, bom dia. Chané 6225, 2 milhas do externo, baixado, travado. 6225, bom dia, complete aproximação número 2 para o pouso. 7625. O Mike Fox informa que vai aguardar ainda mais cerca de 2 ou 3 minutos aí na cabeceira. O helicóptero está pousando na cabeceira 35, vai taxiar sobre a pista e tem também um Avianca passando externo agora, ok? Calma, Edu, calma, Edu. Torre, o Mike já chamou na curtíssima final da cabeceira 35, vou pouso pairado. Ok, o vento permanece uma centena com uma dúzia de nós, reporte no solo da 35, o Mike já chamou. Reportará no, na cabeceira 35, Romeu. Guru 922, seu solo ao 04, agiliza a liberação à direita e chama o solo a 121, 9. Juliette Romeu, cabeceira 36. Mike Juliette Romeu, aguarde para iniciar o táxi, ok? Aguardando para iniciar o táxi, Romeu. O Xuxa 6225, cheque 30, livre pouso na 10, o vento 100 graus, uma dúzia de nós. Informa o helicóptero Robson 44, vai taxiar sobre a 17, no sentido 3517, a baixa altitude, ok? Ciente do tráfego, está livre pouso na 10-6225, está baixado e travado. Mate Juliette Romeu, seu solo para o 04, taxi a baixa altitude, reporte livrando na bata, atenta o seu colega lá, o Lima White Fox, alinhado na 17. Iniciando na 35 para 17, a baixa altura, atento o Lima White Fox, mais 17, por favor. Gente, Romeu, bom dia, agradeço. Minor arrival, Kennedy 1017. A 17, comprou a sul, vento 100 graus, uma dúzia de nós. Lima, Mike Fox. Controle ao passageiro 2223, está estabilizado. Passageiro 2223, complexo. Completa, 18 mil, obrigado. Ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. Bom dia, senhor. Livre à direita, 219, 6225. Autorizou direto, voltado para cá. Quero pronto para o carro. Agradeço, até o regresso. 198, graças, bom dia. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223, estabilizado, NS. Bom dia, passaria 2223, está livre pouso na 10, o vento 100 graus, com uma dúzia de nós e o altímetro no 017. Livre pouso, 023. Ciente, Atlântica Tango. Aguarde, táxi. Gol 9922, autorizado, ingressando a Juliette, posição 07. Juliette 07, 922. Hotel Oscar Tango, autorizado o táxi, fica atento ao Boeing da Gol, que vai passar à sua frente. Via o ponto Índia, a taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 0017. Autorizado o táxi. Oceané 6225, autorizado ingressando a Juliette, posição 01. Desde ingresso 1, 6225. Voo 060.